Bem-vindos ao D-Chan Report número 1. 40% dos cidadãos japoneses consomem pelo menos uma bebida refrescante por dia. São aproximadamente 50 milhões de pessoas. No Japão a moda oscila bastante. O que bomba hoje, tão logo será obsoleto. Por exemplo, hoje o que está ganhando as prateleiras dos supermercados e lojas de conveniências é a Pepsi Ice Cucumber. Nada mais, nada menos que a consagrada marca Pepsi em seu sabor pepino. Cada doido com sua mania. Porém, isso não afasta a possibilidade de alguém carregar consigo, em suas fantasias mais sórdidas, a vontade incontrolável de provar esse refrescante inédito e de estranheza genuinamente japonesa. Inspirado na diversidade das prateleiras japonesas, no setor de bebidas, mais especificamente dos refrescantes desse verão, resolvi trazer a vocês o badalado Top 10 das bebidas mais bizarras do verão japonês. Começando a nossa listagem na décima posição. Muito timidamente, temos a Pepsi Blue Hawaii, a Pepsi Azul do Havaí, uma mistura dos sabores do abacaxi e do limão. A bebida é mais doce que a Hello Kitty tomando insulina. Na nona posição, temos a Fanta Furu Furu Shaker. Trata-se de uma bebida bem diferente. Ela tem sabor de laranja e tem um aspecto gelatinoso. Isso. Calma aí, é proposital. O barato dessa bebida é que ela foi atribuída a uma dança. Isso mesmo, a dança, quase um ritual estrelado pela atriz Rika Ishikawa. No vídeo, a Rika ensina a dança. Ao dançar e chacoalhar a sua Fanta, ela vai se despedaçando e ficando rala, até o ponto que ela fica prontinha para ser apreciada. Uma verdadeira liturgia. Eu chego a chorar por toda essa genialidade. Na oitava posição, temos a Melon Milk. O leite de melão. Olha, no Japão, o que tiver embalagem verde e parecer suculento, atenção, certamente teremos o melão envolvido. Na sétima posição, misturas são sempre bem-vindas. Sobreposição de roupa, comida, a miscigenação dos povos, mas o avanço da mente criativa parece não ter limites. Misture um pouco de cerveja aqui, um pouquinho de leite ali e voilá, temos o Pilk. Isso, a junção do inglês beer com milk. Milk, cerveja com leite. 70% de cerveja e 30% de leite para o seu puro prazer. Na sexta posição, de similar excentricidade, temos o Needs Cheese Drink. Uma bebida à base de queijo. Ah, ok, agora eu comecei a me preocupar com os fazendeiros de Hokkaido. Na nossa quinta posição, sabe aquele momento dos filmes de desastre em alto mar? Quando só resta aquele bote salva-vida com meia dúzia de tripulantes sobreviventes do naufrágio? Então, aí todos sofrendo e se remoendo de sede e nada podem fazer, até que um deles não aguenta mais e bebe água do mar, o que lhe causa uma série de alucinações. Os japoneses pretendem mudar esse conceito com o lançamento da fabulosa Hawaiian Deep Sea Water, águas profundas do mar havaiano. Olha, sei não, hein? Onde será que as sereias fazem as suas necessidades, hein? Avançando em nosso top 10, na quarta posição, você é uma criança de 10 anos, tá? Tá assistindo seus pais gargalhando na sala, completamente bêbados, e deseja ser assim quando crescer, ok? Os seus problemas definitivamente acabaram. O grupo Sangaria lançou especialmente para os desafortunados como você, a Kids Wine, o vinho infantil. Ah, agora você vai poder quebrar a casa toda junto com os bebuns que você mais ama. Na terceira posição, uma bebida bem ímpar. Ela é produzida à base do extrato de 400 mil placentas de jovens porquinhas. Isso, suínas. A placenta 400,000 é uma iguaria. Seria recomendável que colocassem pastilhas de menta acopladas à garrafa, porque vamos combinar que o bafo de placenta não deve ser muito interessante. Na segunda posição do nosso top 10, vamos dar um mergulho, capturar uma enguia nas profundezas do mar azul e adivinha? Vamos fazer um refrigerante de enguia? Eles fizeram. Segundo os japoneses, quando você se alimenta de uma enguia, você adquire uma energia extra para os dias quentes de verão. Bem, então eles já estão garantidos. E agora, abramos alas para a majestade das bebidas, a consagrar o nosso top 10 na primeira colocação. Okiku Nare. Bem, Esse termo em japonês significa aumente. Aumentar o quê? Eu explico. Nos sabores maçã, pêssego e manga, as jovens japonesas poderão turbinar o busto consumindo a gloriosa bebida Okikunare, a bebida à base de araruta, uma erva de raiz esbranquiçada, estimula o sistema hormonal feminino. Bem, considerando que na bebida também contém xarope de milho com alto teor de frutose, fator que consideram determinante em casos de obesidade, não me parece que as japonesas turbinarão tão somente suas mangas, maçãs e vai, pêssegos. Meninos e meninas, este foi o nosso top 10 das bebidas mais bizarras do verão japonês. Concluímos que nem tudo que é tendência é agradável e digerível pela nossa criatividade, ou pela falta dela. Então, brindemos com água mineral do Brasil. Eu fui Jichan e esse foi o Jichan Live Report número 1. Até a próxima!